que você imaginar, muito além do que você sonhou. É o que estou preparando, acredita. Vai surpreender até quem desacreditou. Eu te permiti perder pra amadurecer. Tudo isso era eu preparando você. Mas eu sei que tudo isso que você passou só mostrou que você é um sonhador. Mas eu não vou deixar você nesse deserto. E mesmo em silêncio eu estou por perto. Eu estou escrevendo toda a sua história. E a partir de hoje vai ter coisa nova. E deixa até pensar em que você perdeu. Apenas tenha fé em quem te prometeu. Eu faço acontecer no tempo certo. Filho, eu sou o autor desse projeto. Não temas, vai dar certo. Acredite, eu sou o autor desse projeto. Não temas, vai dar certo. Quem cuida de você sou eu, vai dormir tranquilo. Quem te garante é o teu Deus. Mas eu não vou deixar você nesse deserto. E mesmo em silêncio eu estou por perto. Eu estou escrevendo toda a sua história. A partir de hoje vai ter coisa nova. E deixa até pensar em que você perdeu. Apenas tenha fé em quem te prometeu. Eu faço acontecer no tempo certo. Filho, eu sou o autor desse projeto. Não temas, vai dar certo. Eu sou o autor desse projeto. Não temas, vai dar certo. Quem cuida de você sou eu. Vai dormir tranquilo. Quem te garante é o teu Deus. Teus sonhos vão fazer real. De vitória você vai cantar. Projetos que morreram vão fazer ressuscitar. Se prepare pra viver uma linda história. Mas eu não vou deixar você nesse deserto. E mesmo em silêncio eu estou por perto. Eu estou escrevendo toda a sua história. E a partir de hoje vai ter coisa nova. E deixa até pensar em que você perdeu. Apenas tenha fé em quem te prometeu. Eu faço acontecer no tempo certo. Filho, eu sou o autor desse projeto. Quem te garante é o teu Deus.